senhor, vou lhe falar. Nunca pedi assim, sempre rezei pros outros, mas dessa vez é pra mim. Perdi tudo que eu tinha, sei que fiz muita besteira, mas se você não achar meu bolso, Deus, por favor, coloque na carteira. Aceito